item on the first level. Salvador, o Sr. 3601, bom dia. Vou ter uma informação é do Box 10 para São Paulo, mesmo 360, por gentileza. Informação é com o Confere, está pronto para cópia? Sr. 3601. Sam 3601, autorizado Salvador para Congonhas, nível autorizado é o 360, decola da pistão no zero com primeira curva à direita, a rota é Upper Zulu 16, após de acordo com a rota prevista no plano de voo, a saída da Euleda após bridge, em bridge intercepta Upper Zulu 16, transponder é 5155, controle 119.8. Para São Paulo, mesmo 360, via Perzulu 16, decola da pista 10, segundo para a direita, pelo cruzado da Eoleta, Brinde, intercepta Perzulu 16, encontrou um ponto, 119.0, controle 0301. A 3601 no cotejamento correto, é pode pronto para o estacionamento. ISDM. Bom dia, chame 121.9, solo, as UF aqui, aqui. O pessoal do Salvador é o Mike XR Alpha. Mike XR Alpha, prossiga. Bom dia, senhora. A senhora está dando autorização de reboque da área remota pátio 3 para o finger de número 6. Mike Alpha X-Ray, autorizado reboque, reporte estacionado. Positivo, informando ao término do reboque, graças. Solo 3601 para o posto de estacionamento no box 10. Solo 3601, em coordenação com a equipe de solo, devido a obras no pátio principal, chame quando pronto para ataque. Chamará quando pronto para ataque. 3601. Mike Alpha X-Ray, não escuta o som? X-Ray Alpha, senhora, não escuta. Mike X-Ray Alpha, reporte para ingresso na, no pátio principal. Positivo, já estamos prestes a ingressar no pátio, senhora. Tem a posição. Delta 3601 para o táxi. Temos 163 a bordo, 3 horas e 40, altera na Galeão. 3601 para o táxi, reporte no través do gate 08. Reportará no través do 08, 3601. X-Ray Alpha, na escuta do sol. Afirmativo, senhora. Mike X-Ray Alpha, informa que irá aguardar a passagem do Airbus 320 da companhia que está taxiando até o ponto de espera. Positivo, estarei na guarda, senhora. Através 08, da 3601. 3601, prossiga o táxi até o ponto de espera. Via Pati 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre, frequência 18.95, altímetro 1091. Gente, prossegue o táxi, seu computador aqui, ponto 0, Pati 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, chame a torre 18.95, 3601. Mike X-Ray Alpha, na escuta do sol? Positivo. Mike X-Ray Alpha, prossiga com reboque e após estacionar. Será feito, grato. Zero, dono zero, pronto. Zero, a linha decola, 080 graus, check nós. A linha decola, temos confirmando o controle, 19.8, é isso, né? Afirmativo, 198, frequência controle. Obrigado.